sensatas, sensatas, sensatas. A gente fala na tora, tora, tora. Plantão da corrupção. Cadeia, cadeia, cadeia, cadeia, cadeia. Um ciclo. Cinco, sete na lei, na lei, na lei, na lei. Os investigadores. Meter o cano é a saída, é a solução, solução, solução. E a polícia é o patrão, patrão, patrão. O emprego do ladrão. Eu sei que é foda, foda. Longe das drogas, drogas, drogas, drogas. Ah, socorro. Quem planta ódio, só colhe ódio. Vamos encontrar uma saída, saída, saída. Mas a piscina do Padovani não, não, não. Crianças passando sede. Tem minha imagem distorcida, distorcida, distorcida, distorcida. Capitalismo, capitalismo, capitalismo, capitalismo. Caráter, caráter, caráter. Vejo o caso do MS, do MS, do MS. Vou morrer, eu não sei. Pra foder com ele, foder com ele. Com certeza é enquadrado, enquadrado, enquadrado. Marginal padrão. Se roubam toda a nação, toda a nação. O tetracampeão. Da mídia pra foder com você, com você. Formação é a chave de tudo, chave de tudo, chave de tudo. Cada vez mais branco, azul e amarelo, e amarelo.